Boa noite a todos. O título da mensagem hoje é Perfeitos em Cristo. Nós vamos estudar a carta aos Colossenses. Vamos orar a Deus então antes de abrir a palavra de Deus. Senhor Deus eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela tua presença através do Espírito Santo. Fale ao nosso coração nesta noite em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Colossenses. E é interessante quando você vê uma mesma mensagem enfatizada em vários pontos de um mesmo livro, porque aí você percebe que aquilo faz parte da estrutura do pensamento do autor. Então, interessante que existem três vezes na carta aos Filipenses, nas quais Paulo afirma que aquela igreja lá em Colossos, lá naquela cidade, ela era uma igreja perfeita. Será que Paulo diria o mesmo da igreja do Cervezon? Será que Deus fala o mesmo da igreja do Cervezon ou das igrejas onde o seu nome é invocado e etc? Então, olha só o que diz a Bíblia em Colossenses capítulo 1, o verso 28. Diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha lá o capítulo 2, o verso 10, diz assim: também nele, falando de Cristo, nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Uma outra forma de traduzir isso é dizer: em Cristo vocês estão perfeitos. E no capítulo 4, o verso 12, diz assim: sauda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós na oração, para que vocês se conservem perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Sempre que a gente fala, ou pelo menos quase sempre que a gente fala da mensagem da perfeição, a gente enfatiza alguma coisa que a gente ainda não alcançou. Quem sabe a gente ainda não alcançou vitórias sobre algum defeito de caráter, algum defeito do nosso temperamento, algum defeito da nossa vida em termos de desobediência ou de dificuldade de amar, de perdoar. Às vezes a gente está passando um problema sério na família e tem dificuldade de perdoar alguém que cometeu um erro e etc. E aí sempre a mensagem da perfeição é assim: a gente não é perfeito, a gente tem que melhorar. Em geral, é assim que a mensagem da perfeição é usada. Agora, a palavra de Deus, ela traz uma dimensão da perfeição que não é simplesmente para o futuro. Quando você vencer, você será. Quando você não mais pecar, você será. Não. É uma dimensão na qual a perfeição já é uma realidade presente na vida das pessoas. Às vezes, isso é difícil de entender. Por quê? Porque a gente tem uma concepção pessoal de perfeição, que a perfeição signifique não cometer nenhum erro. Como todo mundo comete erro, ninguém é perfeito. Mas essa não é a concepção da Bíblia. Basta, para que a gente entenda isso, o seguinte exemplo. O nenenzinho é perfeito? O nenenzinho, ele é perfeito. O nenenzinho, ele não tem problema de saúde. Ele está, então, ali, perfeito. Dentro da sua faixa etária, do seu desenvolvimento. Mas quer dizer que ele é plenamente desenvolvido igual um adulto? Não. Ele não sabe falar, ele não sabe se virar sozinho, ele não sabe comer sozinho, ele é dependente dos pais para tudo, mas ele é perfeito. Assim também na caminhada cristã, existem cristãos perfeitos que ainda estão nenenzinhos na fé. Existem outros que já amadureceram bastante. E cada um na sua fase de desenvolvimento pode ser perfeito em Jesus Cristo. Simplesmente significa o quê? Alguém fiel, alguém verdadeiro, alguém sincero, alguém que obedece a Deus, alguém que faz a vontade de Deus. A perfeição, portanto, é a realidade de todos aqueles que estão em Cristo. É por isso que Paulo pode dizer também em outro ponto do Novo Testamento que aquele que está em Cristo não está sob nenhuma condenação. Romanos 8, verso 1. Como que você pode não estar sob nenhuma condenação? Porque você está aceito, você está perdoado, você está transformado. Claro que esse processo não terminou ainda. Todos nós estamos num processo de santificação, de crescimento em amor, em fé, em verdade. Então nenhum de nós é absolutamente perfeito. Mas isso não nos impede que Deus olhe para nós como pessoas aceitas, salvas, perfeitas, pelo que Jesus Cristo é e pelo que Ele fez em favor de cada um de nós. Isso é muito interessante porque já mostra que qualquer dimensão de perfeição humana está ligada à sua relação com Cristo. É impossível o ser humano ser perfeito diante de Deus fora dessa relação. Mesmo que sejam pessoas boas, mesmo que sejam pessoas corretas, como existem pessoas boas e corretas no mundo que não aceitam, por exemplo, que são pecadoras. E você fala assim para elas, olha, todos nós temos pecado. Não, eu não tenho não. Eu não mato, eu não roubo, eu pago os meus impostos, eu cuido da minha família. Eu não sou como os outros não, não sou pecador não. E aí, como é que um ser humano imperfeito em amor, imperfeito na fé, que muitas vezes transgride no ambiente da sua alma e do seu coração os mandamentos que Deus deu em relação à fidelidade, em relação ao dinheiro, em relação à sexualidade, em relação às palavras, em relação aos ideais do amor e da verdade, como é que alguém pode dizer que escapou do pecado? Ninguém. É por isso que a perfeição só é disponível ao ser humano através de Cristo e em Cristo. Agora, o que isso tudo significa dentro da palavra de Deus? Lá em Colossenses, vamos dar uma estudadinha bacana aí no livro de Colossenses. No capítulo 1, os versos 3 a 8, contém um agradecimento de Paulo a Deus por causa desta igreja perfeita, a igreja aqui de Colossos. E ele escreve assim, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. As primeiras qualidades de um ser humano que está perfeito em Cristo é a qualidade da sua fé, é a primeira coisa que Paulo agradece a Deus por causa daquela igreja, ele diz assim, eu sempre agradeço a Deus, desde o dia em que eu ouvi da tua fé, da fé desta igreja em Jesus Cristo. Agora, o que que essa fé produziu na experiência, nos relacionamentos, na vida pessoal daqueles crentes? Amor. Paulo sempre agradecia a Deus por aquela igreja, porque aquela igreja tinha fé em Jesus e porque ela tinha amor para com todas as pessoas. Onde habitar fé e onde habitar amor, a perfeição de Cristo e em Cristo supre todas as outras deficiências. No tempo do Novo Testamento, a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. Elas eram, assim, pessoas simples, pessoas que trabalhavam no ambiente rural. E o que que acontecia? Eles, muitas vezes, não tinham acesso a uma grande educação, etc. e tal. Então, talvez, eles poderiam ser pessoas que falavam alguma coisa errado, podiam ser pessoas simples, podiam ser pessoas pobres, podiam ser pessoas que tinham muitas dificuldades. Mas onde existe fé em Jesus Cristo e amor para com as pessoas, ali existe a perfeição cristã. Agora, essa perfeição, ela envolve também uma esperança que está reservada às pessoas no céu. Ou seja, a nossa esperança não é aqui para esta terra. Lembra do próprio Abraão, que é esse exemplo? Buscava uma cidade que não era uma cidade humana, uma cidade terrena, uma cidade onde existe violência, ou maldade, ou morte, ou pecado. Pelo contrário, a cidadania do céu é a cidadania daqueles que não estão satisfeitos com esta terra. É por isso que eles têm fé em Jesus, é por isso que eles amam as pessoas, porque eles são diferentes de todos os outros seres humanos. Por quê? Porque eles ouviram a palavra do Evangelho, que chegou até eles, que chegou no mundo todo, e eles agora, recebendo esta palavra, começaram a produzir frutos através do entendimento da graça de Deus na verdade. Em outro momento, a Bíblia diz assim, porque sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós. Então, quem é perfeito? É aquele que entende que nenhuma das suas boas qualidades ou obras pode lhe salvar. Isso não quer dizer que a gente não tem que desenvolver as nossas boas obras, que a gente não tem que fazer o nosso melhor, muito pelo contrário. Nesse mesmo contexto de Paulo lá em Efésios, ele diz que a gente é salvo pela graça mediante a fé, mas que Deus preparou boas obras de antemão para que a gente faça o quê? Para que a gente ande nelas, para que a gente pratique elas. Ou seja, a mensagem da perfeição daqueles que são imperfeitos, daqueles que estão em Cristo, não é uma mensagem na qual todo mundo pode pecar e vai para o céu mesmo que pecar. Não é nada disso. É uma mensagem de fé, de amor, de esperança, que produz frutos na vida daqueles que entendem a graça de Deus na verdade. A graça de Deus, ela não é o poder de Deus para nos manter em pecado. A graça de Deus é o poder de Deus para nos perdoar os pecados e transformar a nossa vida. É nesse processo que a gente se torna perfeito em Cristo. Recebendo perdão e poder para mudar. Recebendo perdão e poder para mudar. E nesse processo de fé em fé e de glória em glória, nós vamos sendo transformados de pessoas mundanas em pessoas celestiais. De pessoas mentirosas em pessoas verdadeiras. De pessoas corrompidas por todo tipo de vício, de transgressão, de maldade, em pessoas verdadeiras, puras, honestas e corretas pela graça de Deus. Amém. Isso aconteceu lá com os colossenses. E é maravilhoso saber que a mesma experiência tem acontecido na minha vida e na sua vida. Eu sou absolutamente perfeito? Não. Eu sou perfeito em Cristo? Sou. Por quê? Porque a cada dia na minha relação com Ele, eu digo para Ele, Senhor, tem muito o que eu melhorar. E eu não estou justificando com isso nenhum erro, porque eu odeio os meus erros. Eu odeio a minha falta de amor, a minha falta de fé. Ou quando eu me pego em transgressão dos mandamentos de Deus, seja em pensamentos, em palavras ou em atitudes. E eu peço para Ele que mude a minha vida, que me ensine a te amar, para que ensine a amá-lo, para que me ensine a ser diferente. E quando a gente faz isso, Jesus Cristo tem tudo o que Ele precisa para nos perdoar e nos aceitar plenamente. Nós somos aceitos em Cristo, pelo que Ele é e pelo que Ele fez. A morte dEle substitui a nossa morte. A vida dEle substitui a nossa vida. E é por isso que todos nós que estamos nele, estamos perfeitos. Entretanto, essas dimensões paradoxais, essas dimensões complicadas da condição humana, elas vão fazer surgir algumas perguntas de que, então quer dizer que a gente foi levado a uma condição na qual não existe mais pecado, ou a qual a gente não luta mais contra o pecado? Eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria que no momento que eu entrei no tanque batismal, eu saísse de lá sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem precisar mais de me pedir perdão por nada e nem ter vontade de fazer nada errado e nem de fazer nada errado. Mas essa não é a experiência do batismo. A experiência do batismo, segundo a Bíblia, é a experiência da morte para a velha vida, do renascimento para uma nova vida, mas ela não implica em mudança da natureza humana. Ou seja, aquele que mentia antes do batismo, se ele não mortificar o pecado da mentira, ele continua sendo um cristão mentiroso. É por isso que a mensagem é que Deus perdoa os nossos pecados, mas que Ele nos dá poder para, na vida diária, trabalhar de forma o quê? A não mais praticar aquilo que era da nossa velha vida. Entretanto, todas as tendências ao pecado, elas continuam. Então, por exemplo, as pessoas, por que elas aceitam a Cristo? Porque elas são esmagadas pela noção de serem pecadoras, de estarem perdidas diante de Deus. E essa é uma sensação que o Espírito Santo coloca no coração delas para gerar arrependimento. Sem arrependimento ninguém é perdoado. Deus quer perdoar a todos. Então Ele quer gerar arrependimento em todos. Certo? A pessoa que ela é batizada, ela assume que ela peca. Agora, cada pecado carrega a sua marca. As pessoas que acostumaram-se a viver, seja em mentira, em imoralidade sexual, em idolatria, em glutonaria, em bebedeiras, em vícios, em problemas, elas já têm essa experiência cravada no coração delas, na vida delas. Então, o que acontece? Ela se arrepende daquilo, entra num tanque batismal, renasce para uma nova vida, mas se ela não tomar cuidado, ela pode retornar àquilo que era a sua velha vida. E o Novo Testamento tem várias menções do perigo que é isso. E aí o Novo Testamento diz assim, cumpriu-se com aquele certo adágio, que o cão voltou a se esfregar no seu vômito, que o porco voltou a se lamear na lama. Essa é uma possibilidade na vida de todos os cristãos. Por quê? Porque nós somos perdoados de todo pecado. Mas nós precisamos o quê? Depois de sermos perdoados, lutar contra a manifestação desses pecados na nossa vida. Isso implica que a imperfeição permanece E é por isso que todas as cartas do Novo Testamento, elas tratam de como a gente deve vencer o pecado e quais pecados. E agora vamos dar uma olhadinha aí em Colossenses. No capítulo 3, os versos 5 até o verso 10, Paulo vai dar uma lista de coisas com as quais a gente tem que trabalhar e que a gente tem que fazer morrer na nossa natureza e na nossa experiência aqui nesta terra. E ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, em outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, de qualquer ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram do velho homem com seus feitos, e vos revestiram do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está consciente de que na igreja perfeita, na vida do cristão perfeito, o pecado sempre será um perigo por causa da sua natureza terrena, da sua natureza acostumada ao mal e inclinada ao mal. É por isso que ele diz assim: faça morrer a tua natureza terrena. E como que essa natureza terrena ela se manifesta? Ele fala dos pecados da sexualidade, dos pecados em relação ao dinheiro, dos pecados em relação aos sentimentos, dos pecados em relação às palavras. Olha que interessante isso tudo aqui. Paulo repete prostituição, impureza e paixão lasciva três vezes. A mesma palavra, ele diz assim: não peque em relação a isso, e repete isso três vezes. Isso já demonstra que a natureza egoísta e sensual do homem e da mulher, elas devem estar em sujeição para morrerem, para que o que possa se manifestar na realidade seja um amor puro e verdadeiro, e não o cumprimento das vontades egoístas em relação à sexualidade. Esse é um tema difícil de ser tratado por inúmeras razões. Existe vergonha, existe medo, bastante preconceito em relação aos pecados sexuais. Aliás, a maioria das igrejas que existem, elas veem os pecados sexuais como os únicos grandes pecados. Se você cometer um adultério, fornicação, sexo fora do casamento, você é a pior pessoa que existe. As mentirinhas, as fofocas, as maldades, eles parecem que não ligam muito. Agora, esse pecado aqui não, isso aqui é terrível. Agora, todo pecado é terrível. Todo pecado é ruim. Todo pecado é uma coisa que vem do diabo, da carne, do mundo. E Paulo vai enfatizar isso justamente para alertar pelo perigo de nós perdermos a nossa comunhão com Deus e a nossa salvação em nome dos pecados do sexo. Depois, ele fala do pecado em relação ao dinheiro. O dinheiro é uma coisa com a qual a gente precisa para viver, mas nós temos que ter muita sabedoria espiritual para não viver em cobiça, em avareza, em idolatria, fazendo do nosso dinheiro a razão da nossa vida, o objetivo maior de tudo que a gente faz. Muitas pessoas perdem a vida familiar, perdem a saúde, perdem a vida espiritual, justamente porque só tem um objetivo em mente, que é o objetivo do dinheiro. E aqui, esse é um perigo que os cristãos também passam, porque eles também precisam ganhar o seu dinheiro para conquistar as coisas que eles precisam. O seu carro, a sua casa, as suas comidas, as suas roupas, etc. Ninguém vive sem dinheiro. A Bíblia diz para que a gente faça morrer todo desejo maligno, toda avareza, todo egoísmo em relação ao dinheiro. Aquilo que muitas vezes rouba o nosso tempo com a nossa família, a nossa saúde, a nossa vida. Lidar com o dinheiro de forma perfeita e saudável é uma coisa que Deus ordena. E, aliás, essa será a grande prova no fim, né? O que vai acontecer lá em Apocalipse 13? Quem não adorar a besta não vai poder mais comprar nem vender. Nós temos que nos preparar para esse momento desde já, aprendendo a lidar com o dinheiro não como um Deus, não como um objetivo maior da vida, mas como algo que Deus nos concede pela sua graça, através do trabalho honesto, através da verdade, para que a gente tenha o que comer, tenha o que vestir, tenha como viver, mas esse não é o foco da nossa vida. Muito pelo contrário. O foco da nossa vida é, mesmo que a gente não tenha dinheiro, o que importa é que a gente tenha Cristo no coração. Ele vai nos alimentar, Ele vai nos sustentar, Ele vai guiar a nossa vida para o céu, para a eternidade, onde não há pecado, onde não há morte para sempre. É isso que importa. Depois, ele vai falar também dos pecados que habitam o ambiente dos sentimentos humanos. Ele fala de ira, ele fala de maldade, ele fala de linguagem obscena, que justamente são coisas que habitam nos sentimentos humanos e que às vezes vão se exteriorizar através de coisas ruins que as pessoas falam, que as pessoas sentem, e a pessoa começa a colocar dentro do seu coração muita inveja, muitos ciúmes, muita raiva, muita maldade, e naturalmente a boca fala do que o coração está cheio. Isso sempre foi uma tentação para o ser humano, e isso é uma tentação para os cristãos também, que muitas vezes trocam o amor, a fé e a verdade pela fofoca, pela maldade, pela malícia, por falar coisas que não são devidas. Aí você analisa, olha que interessante, começa a virar o paradoxo. Paulo está falando para a pessoa que ele considera perfeita em Cristo, e ele coloca todos esses poréns para dizer para vocês que estão perfeitos em Jesus, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E por que que ele faz isso? Porque a natureza humana, ela tem potencial de ser má, de fazer o mal. Toda a sociedade na qual a gente vive prova isso de forma absoluta. E aí você vai brincar com a natureza humana? E como é que a gente vence essas coisas? O próprio texto já nos diz que a gente tem que se despir de tudo isso que é do velho homem, que é da velha natureza, que é da carne, que é do pecado, e nos revestir daquilo que vem do céu, daquele que nos renova no conhecimento pleno da imagem de Deus que nos criou. O Deus que nos criou é um Deus que não tem trevas, é um Deus que não tem maldade, é um Deus que não tem pecado. E é segundo essa imagem que nós devemos ser renovados somente pela graça de Cristo. É assim que, por exemplo, nos versos 13 e 14 do mesmo capítulo 3, Paulo vai continuar e ele vai dizer assim: suportem uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor te perdoou, perdoe também você. E acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que bonito, né? Paulo enfatiza essas coisas de forma bonita e ele diz: suportem uns aos outros, perdoem uns aos outros, amem uns aos outros. Mesmo que as coisas não sejam do jeito que você quer, você tenha motivos de se queixar, ou que alguém tenha motivo de se queixar de você. Onde habita o perdão? Onde habita o amor? Habita um Salvador que nos une com o vínculo da perfeição, que é o amor. E essa é a verdadeira vontade de Deus. E nisto saberão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é realmente lindo, isso é realmente maravilhoso. E experimentar essa realidade é experimentar a realidade da perfeição em Cristo. Agora, para que essa perfeição se cumpra, um preço precisou ser pago por toda a imperfeição. Então, para que aquele que foi impuro em relação ao sexo, em relação ao dinheiro, em relação às palavras, em relação aos sentimentos, para aquele que algum dia conheceu esse pecado, para que ele possa ser perfeito em Cristo, existe um preço a ser pago. E o preço foi pago pelo Salvador. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo levou sobre si tudo aquilo que está sobre a bandeira do império das trevas. E no capítulo 1 de Colossenses, a partir do verso 13, Paulo deixa isso claro num texto magnífico, lindo, maravilhoso, onde ele diz assim: Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Essa transformação não é uma transformação geográfica. Deus pegou você do Brasil e levou você para a Argentina. Aqui no Brasil é só pecador, lá na Argentina é só salvo. Essa não é uma mudança geográfica. Essa é uma mudança na qual Deus arrancou o império das trevas da alma humana e colocou o reino do Filho do seu amor. É isso que Deus faz através do Evangelho. É, tira aquilo que é das trevas, aquilo que é do pecado, aquilo que é do diabo, aquilo que é do mundo. Agora, a casa não pode ficar vazia, né? Ela tem que receber aquilo que é do perdão, aquilo que é do amor, aquilo que é da fidelidade, aquilo que é da verdade. Aquilo que é, segundo a vontade de Deus, o real objetivo pelo qual Jesus Cristo nos redimiu, que é o verso 14. Ele diz: no qual nós temos a redenção, a remissão de todos os pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Depois, Paulo vai dizer que este Jesus que nos liberta das trevas, do pecado e do mal, ele é a imagem de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. No verso 16 ele vai dizer que Jesus Cristo criou tudo o que existe, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Ele diz, tudo foi criado por Ele e por meio dEle. É por isso que quando você ouve uma simples frase como assim, Jesus te ama, é a mensagem de que o Deus onisciente, que conhece toda a nossa história, conhece o íntimo da nossa alma e do nosso coração, conhece tudo a respeito de todos, Ele amou a humanidade pecadora, perdida, entregue ao diabo, entregue à carne, entregue ao mundo. Ele amou a humanidade e fez um plano perfeito no qual Ele viria em pessoa para pagar o preço de todos os nossos pecados. É assim que Ele nos dá a redenção, é assim que Ele nos tira do império das trevas. E quando eu digo que Jesus te ama, eu digo que o Criador do universo te ama. Eu digo que aquele que enche o céu e a terra, aquele diante de quem todos os anjos sem pecado se prostram e adoram, é Ele que te ama, é Ele que te amou com amor eterno e é Ele que realizou a tua salvação. Amém. Além disso tudo, Paulo vai continuar desenvolvendo esse texto e ele diz assim que através do sangue da cruz, Cristo reconciliou consigo mesmo sobre a terra e no céu todas as coisas, inclusive a nós que éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras malignas. E ele fala que pelo corpo da carne de Cristo, mediante a sua morte, Cristo quer nos apresentar ao Pai santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Perfeitos nele. E essa perfeição, no verso 23, é a perfeição de quem permanece na fé, alicerçado e firme, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que nós ouvimos e que foi pregado debaixo do céu para toda criatura. O resultado de tudo isso é que nós ouvimos o Evangelho, aceitamos o Evangelho. E hoje, apesar de não sermos absolutamente perfeitos, estamos em Cristo. E isso basta para a nossa salvação. Acaba-se com essa ideia de que eu preciso conquistar a minha salvação. Muito pelo contrário, essa salvação foi conquistada por Cristo, ela é concedida a nós gratuitamente e a nós cabe simplesmente aceitá-la e desenvolvê-la no temor do Senhor. Nós ainda estamos em perigo de, junto com os colossenses, deixar a nossa natureza terrena em relação às coisas ruins aflorar e nos fazer abandonar os caminhos de Deus. Mas nós também temos diante de nós a oportunidade de vivermos a vida da fé e do amor, de pedir perdão a Deus pelos pecados e de fazer morrer aquilo que em nós significa transgressão da vontade de Deus. É por isso que o poder de Cristo se manifesta na libertação do seu povo do império das trevas, no qual nós temos a redenção e no qual nós podemos ser e somos perfeitos em Jesus Cristo. Como que você se sente diante dessa mensagem? Você sente que ela é verdade? Ou você tem dúvida? Você acha que não é bem assim? Paulo aponta para o fato da nossa perfeição presente pela aceitação de Jesus Cristo da parte do Pai. É por isso que quem está em Cristo está perfeito e nós podemos hoje estar nele. Nós vamos terminar lendo os versos 26 a 29 de Colossenses 1, no qual Paulo diz assim, o mistério que estava oculto das gerações agora se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo está em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Por isso é que também eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo está dizendo que muitas das realidades do pecado, da vontade de Deus, da redenção, do Evangelho, elas estiveram envolvidas em mistérios durante os séculos. Mas agora elas se manifestaram de acordo com a vontade de Deus para se manifestar a nós, para que nós a conhecêssemos e a experimentássemos na nossa experiência com o Evangelho, sabendo que Jesus Cristo habita em nós. Amém. Sabendo também que nós devemos anunciar esse evangelho a todo mundo, a fim de apresentar cada um dos membros da igreja perfeitos em Cristo quando Jesus Cristo retornar nas nuvens do céu. Para isso, nós temos que nos esforçar segundo o poder de Deus, que é eficaz em operar através de nós. Irmãos, tudo o que a palavra de Deus diz é a verdade. Amém. Talvez essa verdade não seja simples de entender, porque aqui os perfeitos ainda estão lutando contra o pecado, eles têm que parar de falar palavrão, eles têm que parar de viver imoralidade sexual, eles têm que parar de viver correndo só atrás de dinheiro, eles têm que mudar o que eles falam, o que eles sentem e o que eles vivem. A natureza terrena humana, ela realmente se manifesta e ela permanece naqueles que estão em Cristo. Agora, ela permanece simplesmente para ser derrotada, ela permanece simplesmente para que ninguém brinque com o pecado, ninguém brinque com o pecado que existe em si mesmo. Pelo contrário, que a gente, pelo poder da graça de Deus, possa cumprir aquilo que o texto nos diz, fazer morrer o que é pecado e fazer viver aquilo que é irrepreensível, que é santo, que é justo e que é bom, que é o vínculo da perfeição, o amor com que nos amemos uns aos outros. Amém. Vocês desejam manifestar esse amor? Como que a gente aceita um apelo desse tipo? Vir à frente, se ajoelhar, se batizar? Não é nenhuma dessas formas. Sabe como é que você aceita o apelo para amar? Amando. Sejam mais amigos, sejam mais irmãos, sejam mais unidos. Perdoem se tiver alguma coisa que perdoar. Mudem se tiver alguma coisa que mudar. E nesse caminho, se vocês o seguirem, existe pleno perdão das falhas e pleno poder para ser diferente, para ser perfeito em Jesus Cristo. Amém. Portanto, o apelo dessa noite é que você manifeste a vontade e a verdade de Deus em amor na sua casa, no seu trabalho, na sua vida dentro da igreja e na sua vida fora da igreja. E assim, realmente, nós estaremos nos preparando para o grande dia da volta de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos nos levantar e vamos orar a Deus. Oremos. Senhor Deus eterno e maravilhoso, muito obrigado pelo que Jesus Cristo realizou em favor de cada um de nós. Amém. Ele realizou a redenção para nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino do seu amor, da sua graça e do seu perdão. Amém. Que esse reino se manifeste em nós, Pai, e que nos ajude e nos ensine e nos dê poder para fazer morrer tudo aquilo que não vem de Ti. E para manifestarmos, Pai, a verdadeira perfeição do amor e da fé em Jesus Cristo. Amém. Papai do céu, naquilo que temos falhado como indivíduos, que o Senhor nos perdoe. Amém. Assim como família, assim como igreja. Amém. E que, portanto, de posse do Teu perdão, o Senhor renove a nossa caminhada para sermos mais amigos, mais irmãos, Amém. Mais verdadeiros com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos, para que Satanás jamais prevaleça contra nós, mas para que o amor de Cristo reine nos nossos relacionamentos e na nossa vida. Amém. Que a Tua graça venha nos bastar para a salvação e que assim possamos Te louvar, porque o Senhor nos concedeu a perfeição que há em Jesus Cristo. Amém. Dá-nos o Teu amor, a Tua paz e a Tua salvação. Uma ótima noite, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.